sou três reunidos em meu nome, ali estarei. Foram palavras do Mestre, o Filho do Homem, Jesus, o meu Rei. Ele está sempre no meio, é o firme esteio, seguro total. É da Igreja um sustento, é em todo tempo, coluna central. Existe Igreja hoje em dia, onde a primazia de Cristo acabou. Deixou-se para o Mestre, mas o que não presta em si abrigou. Meu Cristo chega até a porta, mesmo havendo morta, procura os seus. Bate querendo entrar, mas já não tem lugar para o Filho de Deus. Sem a coluna central, chega o vendaval e facilmente domina. Abra a Bíblia e leia, a casa na areia e a sua ruína. Canto pregando a verdade, com liberdade não faço rodeio. Para dizer que a Igreja só vence a peleja é com Cristo no meio. Com os doutores da lei, lá em Jerusalém, ele estivera no meio. O paralítico andou, quando alguém o colocou, Jesus estava no meio. Até a própria cruz do meu amado Jesus estava posta no meio. Então, querida Igreja, é necessário que esteja Jesus Cristo no meio. Depois que ressuscitou, ele se apresentou aos seus discípulos no meio. Ele esteve presente na fornalha ardente, ao quarto homem do meio. No meio dos castiçais, é o príncipe da paz, está andando no meio. Todo este povo será santo, se o homem de branco estiver no meio. Ele é a voz que ressoa, é a segunda pessoa, na Trindade é o meio. É a palavra bendita que no céu testifica, está sempre no meio. Não há pra onde correr, se a Igreja almeja vencer, é só com Cristo no meio. Preciso urgente agir, o que não presta sair e o deixar